Carlos Alencar, cuidado e atenção total à sua saúde. Cidade. Rádio Cidade. Mais você gosta. Cidade. Marcelo e Rayane. Já faz um ano que eu não vejo você. Em meio à tempestade, parei pra ver. Eu não posso te perder. 12 meses sem ar, sem poder respirar. Chegou a hora de te procurar. Espero que não tenha outro em meu lugar, pois não posso. Céu, meu luar, eu preciso entrar na sua órbita. Oh, oh. Não deixe ao seu lado aquele que não seja eu. Não deixe a história ser contada por quem não viveu. Não deixe o coração que bateu tanto tempo por ti.

E apoio. Aquele jeito. O que te faz, meu bem? É a boca que te faz, neném. Mexe, mexe. Tá gostoso. Que afim de fazer isso, faz, meu bem. É a boca que te faz, neném. Neném. Faz jogo desse jeito. Foi, nega. E a gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. Faz jogo desse jeito. Remete na palma do jogo. E a gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer, mamãe. A gente quer mexer. Pão na caixa, pão no rolo, é pão na cida, pão no louro, louro. Tá começando mais um Moído do Cajurão, mais um Moído do Lobão. Pra todo meu Brasil, espremendo de ponta a ponta. Se quiser meu amor, vem cá. Mas se quiser meu amor, vem cá. Vai fazendo moídos e vai ligando, vai participando a partir de agora. Moído do Cajurão, mais popular. O Brasil começa agora. Fui! E ela me lembra aquela moça de Ipanema. Seu motorista, siga pro Nordeste. Olha que coisa, menina, me deixa sem. Eu sou cabra da pé. Quero ver o meu xodó. Mas na carreira não basta de uma centena. Ligue o raio de antena. Sintoniza no forró. A sua voz, a nossa voz. Tem problema, amor, de carência. Hoje não vai dar. Espremido traz, palpeira traz. O mais esperado, reflexão. Matruta. É sim, bebezinho da Johnson. Bebezinho marrom mesmo. Bebezinho danado. Eu vejo muita hoje gente não vai dar praia, mas não tem assim, problema. Algumas pessoas reclamam sem saber o que estão realmente fazendo. Hoje não vai dar praia, mas por que não que estão tem realmente problema. Reclamando? Hoje de inverno, existem só não passando no cinema. Reclamando? De porque aqueles que reclamam tem até demais. Nesta sequência, tem os seguintes apoios culturais. Se vivem as duras penas, não desistem, não vivem murmurando, não vivem reclamando, vivem agradecendo a Deus pelo fôlego de vida, pelo dia que estão vivendo. Eu ouvi um dia desses alguém dizendo assim: não abuse demais de pessoas boas, porque uma hora elas não vão mais estender a mão. Não é bom abusar de ninguém, muito menos de pessoas boas, né? Pessoas prestativas. Pessoas que se dispõem a ajudar, a abençoar. A gente vê que a vida, nos seus altos e baixos, ela tem nos colocado em situações de decisão, em situações de extremas, de reflexão. Mas isso não tira o encanto, a beleza da vida. A vida é bela como ela é. Aí hoje eu quero começar o programa encorajando você a, se preciso for, viver essas dores, essas provações e aprovações da vida. E não desistir. Entender que por mais que o coração se engane, os olhos não. Porque eles veem a realidade. Eles alcançam a realidade. E muitas das vezes, nós nos esquecemos disso. Eu falo muito aqui nesse programa de fé, de esperança, de amor. Eu convido você a pensar sobre isso. Mas sobretudo eu convido você hoje a pensar sobre suas atitudes. O que é que você está liberando diante do que está vivendo? Como assim, Lobão? Que tipo de palavra você está liberando? Que tipo de sentimento está saindo de você? Que possa nos faltar muita coisa até e a gente consiga viver. Tem aquela regra dos três, né? 3 minutos debaixo d'água, a mãe consegue respirar. consegue passar 3 dias sem beber água e sem comer. Essa regra dos 3. Então que você lhe falte tudo. E que você resista a tudo, então. Mas que não lhe falte isso. A gratidão. Que você não deixe de ser grato. Que você entenda que por mais que a maldade, a injustiça, ela lhe persiga, ela sempre venha de um ciclo se encerrando e entrando em outro ciclo, mas sempre ali lhe perseguindo, há uma razão para isso. Há um propósito de Deus Criador. Deus, nosso Criador, ele tem um propósito maior em tudo isso. E esse propósito precisa ser cumprido. Esse propósito vai ser honrado. Esses planos de Deus, o programa que Deus estabeleceu para a sua vida, vai acontecer. Por mais que você esteja hoje desonrado até, desacreditado, esmorecido, desmerecido, desvanecido, desvanecido. Faltou-lhe forças, falta-lhe forças, esperança. Você quer desistir. Mas ainda não é tempo para desistir. Desistir não é a palavra que você vai decidir seguir hoje. Não, não, não. Você não vai desistir. Você não vai desistir da sua vida. Você não vai desistir dos seus amigos. Você não vai desistir de acreditar em Deus, de confiar em Jesus. Não, você não vai, não. Você não vai desistir porque alguém diz que não, nós somos isso, Big Bang, o tal, a evolução. Não, não, cada um, é cada um, você não. Que todos possam, você não. Se eles querem, tudo bem. Mas você não vai desistir da sua fé. É o que tem lhe mantido de pé. Que lhe critiquem, não entendam. Interpreta errado, diga que você é antiquado demais. Hoje o que vale é o mimimi, a lacração, é não sei o que, lelelei. Não. Deixa quem quiser viver do jeito que quer viver. Direito que lhes cabe. Como cabe a você viver do seu jeito também. Não abandone aquilo que você aprendeu de paiinho, de maninha, dos seus avós. Por quê? Por que que nós devemos deixar isso para trás? Se alguns têm o direito de prosseguir como querem, de dizerem que estão evoluindo. Tem gente que acorda e não dá mais nem benção ao pai. Isso é coisa passado de benção ao meu pai. Mamãe, falar com a mãe, ah, que besteira, tá aqui do meu lado. Pô, macho, velho, eu não durmo sem pedir a benção à minha mãe. Porque papai e pai já foi. Mas mesmo assim, Senhor, abençoa-me. Porque a figura do meu pai eterno, do meu bondoso Deus, é meu pai. Mas não durmo sem dizer, mãinha, shalom, boa noite, sua bênção, nos faz bem. Nós fomos criados assim. Nós estamos bem assim, respeitando nossos pais, amando nosso pai e nossa mãe, honrando pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Porque já assim nós vamos ser pai também. Vamos ser mãe. Você vai ser mãe, minha comadre, já já. E é tão bonito um filho dizer, mãinha, bênção, sua bênção. Seu filho viajar, vou para São Paulo, mãe, sua bênção. Sua bênção significa dizer, me abençoa, me guarda com as suas orações, com o seu amor. Eu com a sua bênção, mãinha, pai, com a sua bênção eu vou longe. Eu preciso estar debaixo da sua bênção. Você bendito. Onde meus pés pisarem, eu tenho a sua bênção, minha mãe, meu pai. Isso é bonito demais. E Deus ama. Isso agrada a Deus. Isso agrada ao universo. Espanta as coisas ruins de perto de você logo. Todo o mal que intentavam ele fazer, vai por água abaixo naquele momento. Já pensou? Caba vai viajar. Bênção, minha mãe. Caba já barbudo. Pai de menino, avô de menino. Aí liga para a mãe, bença, mãinha. Mãe ainda está aqui. Pai ainda está aqui. Não como alguns desnaturados que acham que é certo, mas tudo bem, cada um, cada um. Todos prestarão contas dos seus atos, até quem acha que não vai. Mas nessa vida, sejamos gratos. Não murmure mais, não reclame mais. Ei, tem só feijão hoje, não se preocupa não, que amanhã vai ter picanha. Se preocupa não. Só tem feijão com arroz. Agradeça a Jesus, porque já já chega o frango. Frango na mesa aí, macarrão, Coca-Cola. Escambau do Judas. Tudo que você precisar. Reclama não. Você reclama, tá cantando pro bicho, vai. As negatividades, porque a maldade existe. E ela está, infelizmente, plantada no coração de alguns. É muito fácil você aplaudir o fracasso das pessoas. Mas você aplaudir, celebrar a vitória, fica meio difícil. Nem todo mundo quer fazer isso. Mas agradeça. Tenha o cântico da gratidão nos seus lábios. Esquece não. Acordando, antes de dormir, faça suas preces. Você é assim. Para que você seja incluído nessa evolução, nesse progresso, você não precisa abandonar o que lhe trouxe até aqui jamais. Nós não precisamos mudar nossa fé para dizer que nós estamos vivos ou que nós fazemos parte do progresso, da evolução. Que mané evolução aí dentro. Nós não precisamos abandonar quem nós amamos e aquele que nós servimos e acreditamos e cremos por causa da opinião de ninguém. Continue assim, com seus valores. Não troque seus valores por nada. Não troque seus princípios por nada nessa vida. Você entendeu? Vale melhor isso. Experimenta, caba velho. Experimenta, mãezinha. Experimenta muito, tu vê, mulher. Ui, nega. Tá no ar pra todo o meu Brasil. Tudo caba velho, forrozeiro. Ui, nega. Não, que foi? Boa noite, eu sim, quero saber como foi que você conseguiu sim? Meu número pra mandar mensagem pro meu celular aqui. Porque meu marido agora tá enchendo minha paciência aqui, dizendo que você é namorado meu e eu não tenho nada a ver com você, eu nem lhe conheço. Sim. Eu só quero saber como foi que você conseguiu a entrar o meu contato aqui. Ai, agora deu mesmo. Ah, rapaz. Oxi. Não. Isso aí já tá passando do limite. Oxe, muito. Ora, mas rapaz, eu lá tenho nada a ver. Manda mensagem pra mim de madrugada, mas agora deu mesmo. Saber como foi que você achou o meu número. Aí dentro, olha, eu já liguei pra você alguma vez na vida, rapaz. Você me respeite. Agora deu mesmo. Isso é sérpito. Oxe. Rapaz, no mínimo alguém pegou o telefone dela e mandou mensagem pra rádio. Alguém. Certeza. Com certeza, nem periga. Esse, eu não tô nesse negócio aí não, comadre. Não. Boa noite, eu quero saber como foi que você conseguiu meu número pra mandar mensagem pro meu celular aqui. Porque meu marido agora tá enchendo minha paciência aqui, dizendo que você é namorado meu. E eu não tenho nada a ver com você, eu nem lhe conheço. Nem eu. Só quero saber como foi que você conseguiu a entrar o meu contato aqui. Rapaz, nem de véio eu gosto. Nem de véio eu gosto. Quer dizer, eu gosto, né? Mas não essas assim, chata. 0 operador 859. Pessoa, velho. Começando o programa, pessoal. Operador 85999956297. 99995-6297, o telefone do Lobão. Não tem pareia. Quem se garante? Ouve forró do Lobão.